popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão, vai, popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão, chama. Beba, representa grandão, mostre do que é capaz de fazer com popozão. Popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão, vai, popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão, chama, popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão. Ui! Não? Tá marcando, viu, filha? Vai lá, viu? Mode o som do paredão, bote os médios pra corar, porque quem bebe é nós, vamos se embriagar. A mulherada beba, representa grandão, mostre do que é capaz de fazer com popozão. Popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão, vixi, popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão, vai, popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão, popozão no chão, vai, vai, vai, vai, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta aí, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta aí, popozão no chão, popozão no chão.